E 360 pela direita, aguardando instruções. Como é que é com o Delta? Corredor Veracruz, livre a frequência para a frequência de coordenação 2345 para coordenar ali em Veracruz. Existem tráfegos ali em Veracruz fazendo toque arremetida. Após através de Veracruz, retorna a frequência do controle. Torre 118, meia bom pouso. Azul 4298, foi sobre modulado. 4298, torre 118, decimal 6, bom pouso. 18,6, até já. O azul 4208, controle. Agora 08, para escuta. Centro 12545, secundário 2085. 2545, 2085, muito obrigado. 922, 2000 pés, livre LS, reposta estabilizada. Pessoa 2000, rebotará estabilizado, 922. Possível hotel matando, só me confirme seu estimado de pouso, por gentileza. Aguardo. Prossiga. 1100, copiado, livre, frequência para coordenação, bom voo. Salvador, bom dia, web 5826, ele fala, me escuta? Bom dia, 5826, seu portão aqui está previsto 07, que está sendo liberado pelo 137 da Gol. Taxi até a Juliette, chama aí para ingressar. Gente, a Juliette tomará para ingresso, bate o web 5826 para o D7. Estabilizado, ele é taxiway, gol 1922. 922, torre 118-6. 18-6, 922. Oi, Salvador, bom dia, 922. Estabilizado, ele é taxiway. A pista 1-0, abaixa a chegada. Gente, gol 1922, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando, gol 1922. Autorizado via Bate, Juliette Alfa, ponto espero no 0286, altímetro no 013, bom voo, voo no 923. Torre, Salvador, passageiro 2223, fantástico, nosso travesso 153, 2:30, alternando Salvador. 5312:30 Salvador, segue 37 da rua aqui esquerda, via Juliette Alfa, ponto espero no 0286, altímetro 1013, bom voo, passarela. Aqui é a granada da Gol, no ponto espero 286, grato, bom dia. Bom dia, objeto 5826, observará a saída 37 Gol, Embraer passarela, da esquerda Juliette, após portão 7. Sempre observando o Gol e o passarela após as duas granadas, ingresso à esquerda, Juliette, para o 7 Gol. O controle é o Guardião 07. 1028, Mike Eco Delta cruza a retaguarda do Golfo. Gol 1922, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus com 8 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 922. Guardião 07, copia o controle. Tá de ouvindo a propriedade, a bordo, mantendo o controle de pouso, está aqui. 7, Guardião 07, reporta pouso. Então, 01, aprovado, chame táxi, eu acho, né, 62 ou 5. Realizado o pushback, chama para o táxi, 62. Uno 923, visual com o Boeing da companhia final da 10. Após a passagem do tráfego, a linha e mantém cabeceira 10, gol 1923. O Mike Delta Serra, aguarda um instante. Sou Juliette para o 7, Web 5836. Permite o Hotel 7 autorizado, Web. Saberia o tipo de aeronave, essa aqui está aqui, quase que eu estou usando. Aí sim, é um Anton 912. Anton 912, bonito, obrigado. Nada, veio da Ilha do Sal. Ilha do Sal, por Salve Salvador, bom dia, o Xamiar 62, o nono, formação Lima no 4380 Galeão. 62, o nono, já tem aprovado aqui o 360, copiaria? Afirmativo. Okay, conforme então, aprovado o Galeão, nível de voo 360 via IDEV, upper 9857. O resto conforme a rota do PAN. Decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha. Posso curva direita. Cumpre o perfil subida da AEL. Leda após leda direto BDEV. 19.8 o controle. 18.6 a torre. Acione o código 55 no meio. Oxa. 3.60 nível. Defoda 1.0. 2.013 milhas. Curva direita. A rota BDEV. Uniforme November 8, 5, 7. Dael, Leda e Bidev. O controle de traída 19.8, torre 18.6 e o transponder 5516, o Chanel 62 no 9. 5516, portão 4, chame pronto para o feedback de instrumento. Obrigado, 62 no 9. Solo, Salvador, bom dia, gol no 922, livrou à direita. 922, táxi autorizado à direita Alfa, segunda à esquerda via Juliet, parte 1. 06, portão autorizado. 0, vento 090 graus, 10 mais. Autorizado, 09. Passarindo 2223 ali, mantém cabeceira no zero. Guarulhos 340, já temos a aprovação, pronto para a cópia. 1923, decola 52, controle agora 198, bom voo. 198 é o controle, voo no 923, bom trabalho. Negativo. 8, a torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5526 para o TAN 3663. 3663. Correto, portão 2, pronto, puxa acionar, 3663. Alfa Tango Mike Delta Serra, mantenha pro 080 e chama a torre agora 118-6. 223, livre de decolagem da 1-0, vento 080 graus com 1-0 nós. Ok, livre de decolagem 1-0, passamento 223. Visuais. Gente, mas Delta Serra, mantém pro 8, chama a torre 118-6. Prossiga. Gente, Guardião 07, confie pessoas a bordo. 01. Gente, é por através de Pituaçu, Guardião 07. Você já está aqui na vertical de Pituaçu com o pro do farol. Positivo, torre 118-6. Gente, obrigado. Autonomia de 4 horas e 38 minutos. 52, confins 438. Afirmativo. Boa piada, direita, Índia Alfa, Fone Espera 10286, altímetro 1013, bom voo, Oxa. Taxi Índia Alfa, Fone Espera 118-6, o 6225, bom dia. Mike Delta Serra, inicie curva à direita, ingresso e final da 107, reporte final de 2 milhas, o Mike Delta Serra. Curva direita. Passaredo 2223, decola 5-5-19-8 agora, bom voo. 19-8, grato, bom dia. 32 Cavaleiro, muito bom dia. Este é passaredo 2223, do perfil da Gol. 2223, contato rodada de decolagem, sobe o 260, Gol Leval após direto conquista. Gol Leval após direto conquista, 2223. Tropa Mike Delta Serra. Torre Salvador, o Xanem 6225, ponto espera do 10, pronto. Gente, inicialmente a linha mantém a 10, o Xanem 6225. Ali mantém o 6225. Mike Delta Serra, tá visual com o campo. Visual com a pista 17, a pista secundária. Positivo, tô com visual com a 17. Reporte ingressando final da 17, final de 2 milhas, o Mike Delta Serra. Reportará final da 17, Mike Delta Serra. Guardião 07, inicio 360 pela direita, aguardando instruções. Ativo, estou aguardando aqui na vertical do farol. Ok, então mantenha a vertical do farol Itapuã aguardando, Guardião 07. 07. Final da 17, Mike Delta Serra, afastado em 2 milhas. Gente, avistado, autorizado o pouso, cabeceira 17, o vento 080 graus com 9 nós, o Mike Delta Serra. Gente, Mike Delta Serra. Oxenem 6225, livre de decolagem da 10, o vento 080 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem, Oxenem 6225. Guardião 07, na escuta? Na escuta, aguardando. Ingresse numa perna do vento pela direita da 17, reporte livrando o final da 10, Guardião 07. Relativo, iniciando o deslocamento aí pra final da 17. Informativo, informação em curso é a Lima, confere, 1013 no altímetro, já aprovado, conquista 200, pronto pra cota. 1013, informação Lima, pronto pra cota. Comando Vitória da Conquista, o nível de voo é o 200 na rota direta. Decolagem pista no zero, mantendo até a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após inicia curva direita, antes de voar direto Conquista, cumpre o perfil subida gole, aval. Após aval, direto Conquista. Controle 119.8. A torre 18.6, acione o código 5555. 080 graus com 10 nós, Guardião 07. BR 07. O Mike Delta Serra no solo ao 59, qual o pátio destino? Itza 62, 25. Livre táxi à direita até o pátio 5, frequência livre no corte, bom dia, o Mike Delta Serra. 8886, chame quanto para o cheque somente 3. 5-5-5-19-8, chamada para a copa, 5-5-5-2-2-1. Alfa 17, vento 0800, graus 109. Chamada Alfa 17, o Alfa do Guedes. Assinal para o pátio do Graé, Guardião. Guardião 07, reporte no solo, vento 090 07, ciente, bom dia. Salvador, Santa 3663, portão 2, deck, aprisionamento. Confirme? 3663, por deck, aprisionamento. Afirmo. Autorizado, sentado. Cara. 7, vento 090 graus, 109. Paciente, salve de pouso, salve de pouso, salve. Salve, Fortaleza, Oceané 6. Salve, Salvador, Oceané 6211. Pega acionamento no 24. Aguarde, o 621. 621. Já leva tango, mantém isso. Mais Pavalinho, mantém isso. Solo Salvador, bom dia, o Charer 6312, portão 5, informação Lima, Recife. Cliente, aguarde a cópia 1014. Aguarda a cópia 6312. Curitiba 380, para o 58, pista 10, curva direita, da El, Leda Sagaz, controle 119.8, transponder 5550. Zero da El Leda Sagaz, direita após portão 3, chama. Dália Fatango Costa Azul, confirme. Azul a bordo? Salvador, Grupo Zulu Costa Azul, 510, 197, direita, corrido Axé, 198-0121. Positivo, torre 118.6, bom pouso. Mike Papalima, GQE 510, pronto, cópia. GQE 510, pista 97, curva direita, corredor Axé 198-5551 no transporte. Centro agora 12545, secundário 12685 e solicita bom voo. 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, controle 119.8 e o transponder 5544-6312. Recife nível 350, Puca, Aracaju, Amper Whisk 58, 1998, transponder 5544, Oxanélia 312. Esquerda após, portão 5, chama pronto. Esquerda chama pronto. Bom dia. Já aprovado 38. Ilha 380, o Pesolô 17, pista 10, curva direita, saída gole ou fito. Controle 119.8, transponder 5552, do TAN 33 a 4. 5552. Charlie Alfa Tango, livre táxi, chame na Taxi Papá. Salvador, o TAN 3663, acionou, é o B169. Tem 4 horas, não, para o meu alternado galeão, para táxi. 3663, direita, ponto espera 18.6, 1014, um boa viagem. Gente, ponto espera, vai chamar 286, 1014, quer andar, 3663. Professor Oceaner 6211, consigo após a passagem do TAN na retaguarda autorizado Bush no 04? Sim. Sim, está autorizado. Obrigado, 6211. Papalima, libertar, aguarde para o ministro do táxi, como é que Papalima? Meu nome é Miral, foi o Solo 08, livre backtrack, reporte pista livre. Alfa Tango, a linha decola, vento 080 graus no 0 nós. Salvador, 3663.0 da Luzatron. São 3663, a linha decola, vento 080 graus, 12 nós. Decola, 3663. 980, good morning, Salvador approach. Scorp ID, clear, bom for arrival, descend 4000 feet, altimeter 71014. Bom for arrival, down 4000. Olá, precisador, CNR, 319. Torre 718, meia dúzia, bom dia. Gente, o Mike Papa Lima vai aguardar o tráfego Índio Lemer Alfa, está ingressando agora no Pátio 4. E após ter livre táxi, chama no ponto de espera da 17, Mike Papa Lima. Controle Salvador, é o Papa Romeo, Charlie Alfa Tango. Prossiga, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango decolou de Salvador. Aconteceu na Costa da Azul, na 507, na vertical do farol de Tapuã, é o Charlie Alfa Tango. Ok, reporte visual para o local de pouso. Reportará, Charlie Alfa Tango. Solo, Xené 63, ano 2. Bom dia, Índia, no número Alfa. 63, ano 2. Prossiga. Poderia entrar em contato com a Infero, chamou o piloto de direito. Para o táxi, 3 horas e 30, autonomia alterna Guarulhos. Estamos com 1.05 agora. Direita, ponto espera, 186, 1014, bombeado. Direita, ponto espera, 186, 863, 62, bom. Ponto final da 1.0. Xaner 63 no 1, no livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus no 29, informa o tráfego helicóptero, vai taxiar a baixa altura, pistão no 7, sem interferência com sua aproximação. Gente, livre pouso, cara vindo ao tráfego, Xaner 63 no 9. Sai da presença? 2304, posição 0, autorizado, chama o táxi. 98, igualmente, 63. Mike Papa Lima, decolou os 1-2, controle 1-9, decimal 8, bom dia. 198, grato, bom dia, zero ingresso. Bidev. Esse daí é o Leda Bidev, 3663. O Xerém 62, 1-1, visual com tráfego na costa final. O Xerém 62, 1-1, após passar do tráfego na costa final, a linha mantém. Qual tráfego a linha mantém? 061, 62, 1-1. Protetor 3663, está presente, pode voar na proa de Dael ou Leda. Leda 3663. Leda 3663. Valeu, passando para o Alfa, um ponto de pouso.